Na manhã desta segunda-feira, dia 27 de maio, a Prefeitura Municipal de Gaspar, através da Secretaria Municipal da Saúde, está realizando uma prestação de contas de um ano do programa Gaspar é Mais Saúde. Nós vamos conversar agora com o secretário municipal da Saúde, Roberto Pereira, que vai nos fazer um balanço sobre os trabalhos realizados, os avanços neste ano do programa aqui em Gaspar. A gente lançou esse programa um ano atrás com o objetivo de trazer ações de melhorias na saúde. O investimento foram de 3 milhões e meio inicialmente, né? Foi um recurso que o prefeito Kleber Ruandau aportou aqui na Secretaria de Saúde, com o objetivo de a gente avançar em três áreas primordiais, que eram os exames, cirurgias e consultas. Então, ao longo deste ano, a gente trabalhou para que isso. Então, a gente conseguiu ampliar muito as filas de exames, de consultas e também de cirurgias. Vou dar alguns exemplos aqui para a população entender. Por exemplo, uma consulta com um ortopedista demorava 3 anos em Gaspar. Hoje é feita dentro de 30 dias. A mesma coisa acontecia com as consultas com o oftalmologista. Demorava 3 anos e uma cirurgia levava em torno de 8 anos. Hoje a gente está atendendo a demanda do mês e a cada 6 meses estamos tendo cirurgias. Então, essas são ações que trouxeram muitas melhorias para o cidadão. Além da mamografia que a gente trouxe para Gaspar, a implantação do laboratório no hospital, ações que tiveram sempre o objetivo de melhorar o atendimento da população. Secretário, destacando neste programa também investimento nas unidades de saúde. Isso, né? Nesse período nós entregamos 3 novas unidades de saúde. À época conversava com os servidores aqui da saúde, que estão há bastante tempo. Olha, quando que em 10 meses foi entregue 3 unidades de saúde? Nunca. Foi algo inédito em Gaspar, a gente ter 3 novas unidades de saúde entregues, né, para a população. Foi a do Poço Grande, do Gasparim e da Mais Esquerda. E também reformamos todas as unidades de saúde. Todas elas passaram por reformas e ampliação. Então isso demonstra o comprometimento do prefeito Kleber Ruandau com a saúde dos gasparenses. Secretário, o senhor destacou o valor do investimento inicial desse programa Saúde. É claro, não só em Gaspar, em qualquer município. Todo dia são necessários novos investimentos. Sim, é um investimento constante, até porque o país vive um momento de recessão e muitas pessoas estão saindo do plano de saúde e estão indo para o SUS, né? Então a gente tem que acabar absorvendo essa demanda para poder atender a população. Secretário, e a saúde está trabalhando de acordo com o cronograma já programado no início desse programa? Sim, então o programa completou um ano, mas ele continua. Esse ano tem ações programadas, até o final da apresentação ali a gente mostrou isso. Por exemplo, nós vamos implantar esse ano o programa Sorriso Nota 10, que vão ser dentistas nas escolas. A gente tem programado um valor de R$1 milhão para cirurgias. A gente pretende fazer com isso mais de 600 cirurgias a mais, né? É importante dizer que esse programa sempre traz ações a mais. Tem o normal, a gente todo mês faz cirurgia, todo mês faz consulta, todo mês faz exame, mas é um programa de investimento para que a gente possa diminuir essas filas. Secretário, a Secretaria da Saúde, através da Policlínica, sempre recebendo novas demandas diariamente. Sim, a saúde é uma coisa constante, né? O prefeito sempre comenta isso. Não é estanque como tu, por exemplo, asfaltar uma rua. Você vai lá, asfalta, está resolvido o problema. Não, as pessoas às vezes têm uma demanda, problema de saúde, que é esse hoje, mas amanhã pode ser outro. E a gente tem que estar aqui para atender bem. Ok, secretário, obrigado pelas suas informações. Gil, eu que agradeço a oportunidade de estar prestando contas para a população. Essa é uma obrigação de todos nós que somos os servidores públicos. Da Policlínica de Gaspar, falando sobre a prestação de contas de um ano do programa Gaspar é Mais Saúde, Gil Dias para a Rádio Sentinela.